Está começando mais um Evangelho do Dia. Hoje é dia 30 do 5 de 2016. Meu nome é Frei Jordano. Graças a Deus. Vamos aqui então já dar início à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O Frei vai pedir nos estúdios para baixarem um pouquinho aí a música muito linda de inspiração que está tocando no fundo, para o Frei poder então continuar aqui a leitura da nossa liturgia de hoje, o Evangelho do dia. Comecemos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, ou seja, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram agora na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava ali ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho? Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Muito bem, essa parte do Evangelho, quando ele fala sobre que o dono da vinha virá, destruirá os agricultores e a entregará a outros, não é uma incitação da violência. É apenas de que os ciclos da vida se completam e eles jamais cessam o seu movimento. E isso quer dizer que Deus permite que o ser humano no planeta Terra aprenda um com o outro. Que a nossa sociedade possa, dessa forma, evoluir através dos ensinamentos dos profetas. Mas o nosso nível intelectual e moral agiu com repulsa para com os ensinamentos trazidos por todos eles. E então, através da decadência dos nossos sistemas incoerentes, acabamos aí então vivendo a volta do dono da vinha, cobrando o equilíbrio através dos ciclos de construção e destruição. A saber que na vida tudo se transforma e nada se perde. Então, ele virá, destruirá os agricultores, ou seja, através do método da reforma íntima, aqueles que antes eram maus, agora com a vivência da própria maldade e o resultado daquilo, eles então mudarão os seus princípios e propósitos, serão destruídos de dentro para fora. E Deus entregará a vinha a outros, que serão estes mesmos renovados. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Ou seja, aquilo que você não cuidou e não transformou dentro de si próprio acabou sendo a sua própria pedra de tropeço, o peso que determina a velocidade da sua caminhada. Para a conquista dos propósitos aos quais você mesmo ou você mesma se propõe. Isso. Então, retomando, o Frei vai retomar aqui para você não perder nada. A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Quantas vezes alguém não diz alguma coisa e acreditamos que é para nós? Primeiro, porque queremos ser reconhecidos como alguém que não é invisível, que ali está e quer uma atenção, um carinho, nem que seja através das críticas. Então, nos lançamos a acreditar que quando falam, falam de nós. Sobretudo, nestes momentos em que acreditamos estar com as mãos sujas, praticando o erro, o engano. Num segundo momento, nós procuramos censurar as outras pessoas naquilo que falam, porque também temos um complexo de inferioridade. Tudo que os outros dizem, acreditamos referir-se a nós, e para que estejamos então aí em ponto de equilíbrio conosco mesmo, exigimos que outros ajam da maneira com a qual ou nós mesmos agiríamos ou com a qual nós gostaríamos que outros assim agissem. Graças a Deus. Mas então, isso é um exemplo do que aconteceu antes e acontece conosco diariamente. E o Evangelho nos traz a consciência para estarmos sempre atentos nas nossas provações diárias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, vamos estudar com o Frei Giordano, o santo do dia. São Fernando viveu um reinado justo, marcado pela fé, caridade e perseverança. Nasceu na Espanha no ano de 1199, na família real. Fugiu daquilo que poderia perverter sua vida moral e tinha grande amor à Virgem Santíssima. Pelo fato de ter ficado muito enfermo quando criança, e através da intercessão de Nossa Senhora, ele recuperou a saúde. Foi um jovem mariano e eucarístico. Fernando descobriu sua vocação ao matrimônio e casou-se com Beatriz. Teve 13 filhos, assumiu o reinado e não descuidou do seu povo, tratando-os como filhos, em especial os pobres. Viveu um reinado justo marcado pela fé, caridade e esperança. Com a saúde fragilizada, aos 54 anos, pegou uma grave enfermidade, recebeu os sacramentos e quis comungar Jesus Eucarístico de joelhos, num ato de adoração. Abraçou a cruz, aconselhou os filhos e partiu para a glória. São Fernando, rogai por nós. Hoje, então, você teve aí mais um Evangelho do dia. Hoje é dia 30/5/2016. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus.